Então é uma possibilidade da Xenem 255 fazer o 360 com o cover chegando? Cláudio? Infelizmente tá. Quem quer cancelar a ingressada do vento? É, o 360 eu consigo fazer pela esquerda, se não for possível sim, a gente pode entrar na antena do vento então. Só um minuto. Poxa, tá curvando a direita aqui pra entrar no circuito visual, se for possível, ok, Tony? É 255 negativo, curva esquerda, eu tô com tráfego, mil pés à direita. Ok, esquerda então é possível, 360 pela esquerda? Pela esquerda, 36. Obrigado. Quilo Romeu Oscar, ingresso final da 35, o ajuste no 0 no 3. Final 35, Quilo Romeu Oscar. 3895 ali, mantém no 0. Mantém no 0, tá, 3895. 6255, foi quem chamou o solo, confirma. Aí prossegui pra táxi até o 45. Onde foi o táxi de Juliette, aguardando para ingresso. 1895 autorizado, ingresso de decolagem, dono zero, vento solo de uma centena, 15 nós. Decolo, tá, 3895. Aguardando para ingresso. Alfa. Trip 5595, prossegue o táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1 no 8 decimal 95, o ajuste 1013 em bom voo. Certo, livre táxi, até o ponto de espera, 118.95, no ponto de espera da 10, Trip 5595. Reporte pronto para gerar base. Ok, estou pronto para gerar base, achando a minha 255. Cliente, aguarde mais um instante para base, estou com tráfego, vai pousar na 35. Ok, ingressou agora, está reduzindo a velocidade, achando a minha 255. Oscar pouso autorizado, 35, uma centena, 15 nós. Repouso, 35, quilo Romeu Oscar. Vai tentar a movimentação do pátio, ok? O Xenem 6200, quando possível, autorizado o ingresso de LED 04. Ok, gente. aos 48, controle, 1935. 1935, UTAN, 3895. Pode ingressar o final 6250. Confirme. O Xenem 6255 pode ingressar ao final? Autorizado, final. Ok, passará ao final. Final, baixar a travada, Xenem 6255. Foi autorizado, dando 0, uma centena com 12. Nervosa, Xenem 6255. Informador, alcance 3191, pode ficar em 0.1. 6191 após o pouso do Airbus na curta, ali mantém. Pouso Airbus ali mantém, 3191. Oscar Backtrack, prossiga até o PAD 5. Trip 54, confirmando, Trip 5367, no pátio 3, pronto para o pushback acionamento. Trixie 5367, pátio 3, livre de acionar, reporta táxi. Bora aí, táxi. Fica ciente, bom dia. Tenha 255, solo 121, decimal 9, solo 50. Muito obrigado, 219, achamento 255. Xané 6255, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, Xané 6255. América 238, stand 11, Salvador Ground. Juliette Bravo Delta ali, mantém na 1-0. Paosca autorizado, táxi, reporte na papá. America 238, Romeo Formation, are you ready to copy? Ready to copy, American 238. Cleared to Miami, Kilo Mike India Alpha, flight level 360. Runway takeoff, runway 10, left turn after takeoff, Momo departure after flop keep position, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo, transition to intercept via Upper Zulu 20 after following your flight plan route. Salvador departing 119.35 and Skok 5426. 321 autorizada a decolagem, uma centena com 12. 119.35. American 238 is clear to Miami via runway 10, left turn after takeoff, Momo departure to Flock, then Upper Zulu 20, flight plan route, climb to flight level 360, departure frequency 119.35, squawk 5426. America 238, reach back correct, gate 11, report ready for startup and push. Report ready and say altimeter and wind. Torre, bom dia, TP 5220. 5220, continua a aproximação, aguardando a liberação de pouso. Sente. Altimeter, wind. Wind is 119 degrees 1292, America 238. Fernando Recife, pronto para o táxi. O trip 5365, só me confirma o POB? É, 485367. 5367, táxi em frente, parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste 1013, um bom voo. Obrigado, um bom trabalho, trip 5367. The altimeter setting. It's a set 1013, America 238. 1013, American 238, thank you. P5220, pouso autorizado, 90, uma centena, 149. Sente e pouso 5220. Isso. 5595 após o pouso ATR da sua companhia, Lima 3. Certo, após a passagem do ATR, a Lima tem o 35595. Azul 4463, informação Romeu, Ilhéus, nível 180. Decola 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 119.35 e aciona 5447 no transponder. Copiado para Ilhéus, já está copiada a Romeu, nível 180, na seguida da El, Leda e após direto Ilhéus. 119.35 ao controle, 5447 no transponder. Azul 4463, correto, portão 2, chama trânsito para o estacionamento. Valeu. Salvador, o gol no 777, posição 5, próximo para o estacionamento. Gol no 777, portão 5, livre acionar, reporta ataque. Livre acionar, reporta ataque. Comei a direita, após o 2 a 9. Só para informação, as 7 milhas da cabeceira está com bastante turbulência. Quantas milhas? Aproximadamente 7 milhas, agora deve estar mais perto. Gente, então deve estar em 6 milhas? 6 milhas, acredito, por aí. Turbulência média ou pesada? Média. Gente, o senhor tem uma menor altitude? De 2 mil pés, aproximadamente. Gente, obrigado. Trip 5220, posição prevista 05 do Pátio 3, fique atento ao sinalizador. 05, cara, atento ao sinalizador, Pátio 3. Ele mantém, 5367. Firma, a linha aí mantém? Afirmo, a linha mantém. Salve Vitor Mike Quebec, bom dia, informação Romeu, Cairo Lourenço, autorizado no meu pés, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. O controle em 119.35, a torre em 118.95 e aciona o padrão 0161. No Pátio 4, 3 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, ajuste 1013, um bom voo. É copiado. Cinco, decolada de Salvador, 59, controle, 1935. 1935, TP, 5595. Oscar Papa Alfa na escuta. Qual estimado de permanência na dia 7? Trip 5367, tá pronto. Seguinte, o 5367 autorizado a decolagem. Seguinte, 10-9. Iniciando, 5367. Salvador, eu vou no 777, pronto para táxi. POB 163, alterna Aracaju, 2 horas e 10 de autonomia. Vou no 777, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 03, bom voo. Autoriza táxi em frente, no ponto de espera 18.95, vou no 777. 19-35, uma boa dia, trip. Bom dia. Salvador, bom dia, o gol no 777, pronto, no ponto de espera da 10. 777 ali, mantendo 0. Aliar e manter a 10, gol no 777. Xané 6203, informação Romeu, Galeão 360, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, onde intercepta a Brasil 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.35 e aciona 5444 no transponder. Tá autorizado Galeão, nível 360. Decolando da 10, curva direita da AEL, Leda Bridge, com Brasil 10, Smart e após conforme. 119-35, o controle, 5444, transponder, o Xané 6203. Xané 6203, correto, confirmando o portão 04? Afirmo. Gente, no 04, chama pronto para o inspecionamento. É, correto. Gol 04, controle transfere 1-1935. 1-1935, controle Salvador, gol 977. down, American 238, ready to push, 6-1-1. The 238, please sign up for report running for taxi. Clear to push and start, call ready for taxi, American 238. Tiger 238, taxi via Maple, after taxi India, and to hold point runway 10, hold point tower 11, make decimal 95, QNH 1013. Please confirm Maple, after taxi India, okay? Taxi via Main Apron after taxiway India. Taxi via the apron and then taxiway India, American 238. After negative taxiway Juliet, okay? Main Apron after taxiway India. airbag, ingressa e reparte pronto para decolagem. Charlie Mike, bom dia. Informação em curso Romeu. Confirma o Patrick Encontras. Em São Instante, cópia. Que vai equilibrar a decolagem da 1-7, vento 0, correção 1, 00 graus, 1-09. A gente vai chamar a torre para iniciar o táxi e 1-8, decimal 95, alfa, tantão. Tabato, gente, rumba 2-3, continue a aproximação, aguardando autorização para o pouso. Quem negar 1-0, no 3. Também Quebec, decoladores do nome, controle transfer em 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, Vista Mike Quebec. Autorizado Brasília, nível 240, decola da 1-7 com curva direita no perfil da saída Arbor. E após Arbor, prossegue posição Elefa e após Elefa conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9-35 e aciona 5-4-3-2 no transponder. Tango, autorizado, cruzamento 1-7-3-5, prossegue na Quebec, Mike Lima e na Lima chama solo. Em 1-2-1-9. Decolagem, chame a torre em 1-1-8-95, ajuste 1013. Confirme com a mesma POB, ok? Cabe mais de direcionamento de MTAX. American 238 Tower. Go ahead, American 238. Maintain holding point. Maintain the holding point, American 238. Line 238, cleared, line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, American 238. Porta Lutão autorizado, ingresso pátio principal, prosseguindo até o pátio 3, não me escuta até o corte. Papá, autorizado. Bomba 2-3, no som de bomba 9, esquerda para o pátio militar, não me escuta até o corte. Escuta esquerda para o pátio militar, né? Estamos não entendido. Perguntando o plano Vitória da Conquista, nível 105. Já possui o plano, pronto, copo? Estado Vitória da Conquista, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 105. Decola da 10 com curva direita via corredor axé. O controle em 1.19 decimal 35 e aciona 5433 no transponto. Ingresso, aponte plano para decolagem, cabeceira no site. Alfa Tango Tango correto, no pátio 3, reporta pronto para acionamento. Do 4463, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1.18 decimal 95, o ajuste 1013, bom voo. E ao ponto de espera da 10, 1.18.95.4463, obrigado. Toma 2, 2, 3, 62, 1.13, posição 4, 3. Xanã 6203, coordenando com a equipe de solo, aeronave da Azul, iniciando o táxi a retaguarda, após a mesma liberar o setor, livre acionário, reporta táxi. 4463, autorizado a NR, manter piscina 0. Sou Charlie Mike, tenho livre de decolagem da 17, vento 120 graus, 159. Chama, chamando sol? Chané 6254. Chané 6254, formação Romeu, Rio de Janeiro, nível 360, copia? Copy. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesilo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.19 decimal 35 e aciona 5461 no transponder. Rio autorizado 360, na El Leda Bridge, então 10 curva direita. Intercepta Pesulu 10, controle 19, decimal 35, 4461 no transponder, 6254, Xanã. Xanã 6254, correto, portão 8, chama pronto, espera acionamento. Semana pronta, 6254. Minuto 17, aeronave de Colômbia, pista auxiliar com saída conflitante. Charlie Mike, decolagem 24, Charlie transfere em 119, decimal 35. Não, 35, grava para Charlie Mike. Para o táxi 62136 96 330, alterna Guarulhos. Chané 62136, táxi bem de alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18, decimal 95, ajuste 1013, bom voo. Quatro e quatro, meia, três, vento uma, zero, zero graus, uma, zero, nós, altura zero, decolagem, dona zero. Direcionar, reporta táxi, Alfa Tantan. Tem um PLB? Chiné 6320, autorizado Daniel, e mantém cabeceira no zero. 4463 decolado aos 27, chame controle na frequência 119-35. 1935, obrigado, boa tarde. Chiné 6213, autorizado de colapso, estou no zero, vento 120 graus, 149. Decolagem, 10, pronto. Alfa Tango Tango, autorizado ali, aí mantém cabeceira no 0. CN62, 13, decolado aos 30, chame controle na frequência 199.35. 935, bom dia. Livre acionar, reporta táxi. Então, táxi, chama 24. Alfa Tango Tango, decolado aos 33, reporte para cruzamento da pista 1735. Certo, Alfa Tango Tango. Salvador, 476, Santona. Do 40 7000, continua a aproximação, agora de autorização de pouso, o vento no momento é 130 graus, 12 nós, altímetro 1013. Estado meio 3, 040 7000. 254, 114 a bordo, 3 horas e 40, alternada é o Guarulhos. Né, 6254, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste 1013, bom voo. Táxi Indy Alpha 18, confirmando 1895 no 013, muito obrigado, bom dia, né? 254. Bom voo, chame controle 119 decimal 35. Do 4076, tráfego avistado, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 1 nós. Livre pouso na 10, 4076. 76, confirmando baixada travada? Ah, sim. Commodore Tower, good morning, 10-3-1-4-4. 10-3-1-4-4, continue approach. Stand by, vacating runway, winds 130 degrees, 13 knots, KNA-210-13. Okay, 3-1-4-4. 10-3-1-4-4, report to landing gear, downlock. We have downlock now, 3-1-4-4. Azul 4076 no solo 39, livre à direita e chama de solo 21 decimal 9. Direita Tango Bravo 9, seu 4776. Four, clear landing, runway 10, winds now 090 degrees, 15 knots. Clear to land, time 3144. Então 09. Alfa 10-49, 4-4-4-3. Fechando a 6254, mantenha a ponte de espera. Four four on the ground at 42, turn right, call ground frequency 121, that's 19. Right, 121, that's 19, 3144. Boa tarde, bom, vou TAN 3, Luna 44, ligou 50. 11, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Confirme baixado travado. Baixado travado, pouso autorizado na 10, TAN 32, 16. Muito boa tarde. Portão 09. A 254 tem condições de alinhar e decolar assim que é autorizado após o Airbus 320 na final? Afirmativo. Frente após o mesmo autorizado alinhar e manter cabeceira no zero, o chané 6254. Ok, após o mesmo, beleza, alinha e mantém, guardado o chané 6254. Transformador, bom dia, TAN 3804. TAN 3804, continue a aproximação. Aguarde pista livre, o vento no momento é 150 graus, 15 nós, o CNH é 10 no 3. Sim, estou aguardando autorização, TAN 3804. Tem condições de decolagem imediato? Afirmativo. Gente, agiliza a manobra. E agiliza a manobra, chama 254. 314404. Afirmo 04. Obrigado. No solo 44, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direito 219.